Quem é esse homem tão presente na alma do povo que o considera, sobretudo, como o padroeiro de toda a Igreja Católica, de todos os trabalhadores e trabalhadoras e da boa morte? Ele é, antes de tudo, um homem bom e um grande santo. Dupla homenagem lhe presta a Igreja, que lhe reserva em seu calendário litúrgico uma festa solene no dia 19 de março, quando é lembrado como o justo esposo da Virgem Maria, e outra no dia 1º de maio, quando é celebrado como o operário, o humilde carpinteiro de Nazaré. A devoção a São José é, de fato, muito forte na vida do povo. Os devotos e devotas gostam de ter sua imagem nas casas e ambientes de trabalho. A presença de uma imagem, de um quadro, ou que seja de uma pequena estampa que se possa pôr dentro de um livro, no bolso ou na carteira, expressa a relação de familiaridade, de amizade entre o devoto e o santo. Cria certa intimidade, reforça a confiança naquele a quem o devoto sabe que pode recorrer em qualquer tempo e lugar. Na tradição popular, a figura de São José se faz presente em vários momentos, todos com profunda relação com a própria vida do povo. Ele está no nascimento de Jesus como indispensável e marcante presença paterna, ao lado de Maria, dos reis magos, dos pastores e dos animais, contemplando o divino menino na manjedoura. Está na angustiante fuga para o Egito, puxando o burrinho com sua esposa, carregando o pequeno Jesus ao colo. Está na carpintaria, ensinando ao filho adolescente a dignidade do trabalho. Por fim, está em seu leito de morte, sereno e tranquilo, com a presença amorosa de Nossa Senhora a seu lado e, bem diante dele, a presença luminosa e confortante do Filho de Deus. Todas essas cenas e outras, tiradas dos evangelhos, estão gravadas como quadros no coração do povo. Revestem de carinho, de amor, a devoção com que São José é reconhecido, também como padroeiro e exemplo dos pais de família, o protetor dos ameaçados, dos aflitos, das vítimas da violência, e é invocado para pedir uma boa morte. Nos dias de sua festa, os devotos celebram a alegria de tê-lo como padroeiro, com missas, procissões, fogos, quermesses. Enquanto uns lhe fazem promessas, outros vão agradecer a Deus as graças alcançadas por seu intermédio. São muitas as expressões de fé e devoção. Seu nome é dado aos filhos: José, José Maria, José Antônio, Josemar. Compõe também o nome das filhas: Maria José, Josefa, Josefina, Josiane, Josenilde. Milhares de capelas, igrejas, comunidades, paróquias levam o nome desse santo. Igualmente, São José é o nome de muitas cidades, bairros, praças, ruas, como também de empresas, lojas, escolas. Até mesmo equipes esportivas o elegem como titular e patrono. O que a Bíblia fala desse homem absolutamente silencioso? Não há muitos pormenores. Ele é, sobretudo, o esposo justo de Maria, o pai adotivo de Jesus, o homem obediente a Deus, o humilde carpinteiro. Seu momento crucial, segundo as Escrituras, foi quando Maria estava grávida e ele sabia não ser o pai da criança. José ficou confuso. De um lado, amava profundamente Maria e estava convencido de sua virtude. De outro lado, a justiça da lei lhe mandava denunciá-la. Como entregar sua amada para que fosse apedrejada como adúltera? Mas então, ia descumprir a lei de Israel? Difícil escolha para um homem formado dentro da mais profunda religiosidade judaica. A solução encontrada por José foi fugir. Não por fraqueza, absolutamente, mas para salvar Maria, sendo o único que poderia condená-la e, ao mesmo tempo, para salvar a lei, pois não havendo denúncia nem testemunha, não se poderia dizer que um mandamento fora transgredido, exigindo punição. Foi nesse momento que José passou por uma profunda experiência de fé. Acreditou ter recebido em sonho uma revelação de Deus, pedindo que acolhesse Maria e o filho dela, como parte do grande plano de salvação que Deus tinha para toda a humanidade. Após essa vivência, José fez o que o Senhor lhe pedira. Acolheu Maria e a criança que ela carregava no ventre, o menino Jesus, o Filho de Deus. Por essa nobre atitude, José entrou para sempre no coração do povo e Jesus ficou conhecido como o Filho do Carpinteiro. José cumpriu fielmente sua missão de, juntamente com Maria, acompanhar o crescimento de Jesus em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Grandioso e querido São José, que outrora protegeste com todo amor a Maria, tua esposa, e ao seu filho, o menino Jesus, protege as vítimas da violência dos Herodes do mundo de hoje, especialmente as mulheres que com seus filhos, no ventre ou nos braços, buscam refúgio, segurança e uma vida em paz em outras terras. Ó São José, carpinteiro de Nazaré, intercede também pela saúde, pela dignidade e pela cidadania de todos os trabalhadores e trabalhadoras e para que se afaste de todos o desemprego e a vil exploração. E que na hora de nossa morte sejamos amparados e consolados pela presença carinhosa e luminosa de Maria e de Jesus. Amém.